vocês gostam. Beijá-la pela frente e abraçá-la pelas costas. Gravidade não vai me segurar. Eu quero te amar sem ter hora pra parar. Vou fazer exatamente o que você gosta. Beijá-la pela frente e abraçá-la pelas costas. Gravidade não vai me segurar. Eu quero te amar sem ter hora pra parar. A educação em primeiro lugar para fazer a diferença. Filtrar o olhar alheio pra marcar nossa presença. Enquanto eu falava, eu fixei o meu olhar. A boca ficou seca, que vontade de beijar. Pensei em cá com meus botões, que mulher linda. Os olhos, a boca, uma grande obra-prima. Vestida para chamar atenção como mulher. Bem me quer, mal me quer, vou chegar pé por pé. Atração em primeiro grau, uma química natural. No alto de um prédio, um beijo surreal. Certificando o conteúdo, apalpando com as mãos. Seguranças vêm em vão, olhando com excitação. Parei de beijar, eu vou me controlar. Se mantiver uma distância, ninguém vai notar. Ligações, mensagens de texto pelo celular. É essa a mulher com quem eu vivo a sonhar. Vou fazer exatamente o que você gosta. Beijá-la pela frente e abraçá-la pelas costas. Gravidade não vai me segurar. Eu quero te amar sem ter hora pra parar. Vou fazer exatamente o que você gosta. Beijá-la pela frente e abraçá-la pelas costas. Gravidade não vai me segurar. Eu quero te amar sem ter hora pra parar. Conversas no pé do ouvido que desperta o libido. A intimidade floresce no clima descontraído. Aos poucos eu te conquisto. Meu coração bate fora do ritmo. Num beijo surreal me sinto mais atrevido. A temperatura eleva. Somos nós da mesma matéria como Adão e Eva. O resto do mundo que espera quando estou com ela. Não tenho pressa, eu analiso. São vários acessórios. Só vejo o decote do vestido. Não quero ser mal compreendido. Fazer apenas o que você gosta. Se surgir uma proposta, e aí, você topa? Eu não desisto nunca, sua recusa não me assusta. Quem morre na tentativa da vitória não desfruta. Vou fazer exatamente o que você gosta. Beijá-la pela frente e abraçá-la pelas costas. Gravidade não vai me segurar. Eu quero te amar sem ter hora pra parar. Vou fazer exatamente o que você gosta. Beijá-la pela frente e abraçá-la pelas costas. Gravidade não vai me segurar. Eu quero te amar sem ter hora pra parar. Ela me diz que há dois dias não para de pensar em mim. E eu que sempre penso desde quando a conheci. Se aquele é o ex-namorado, me sinto aliviado. É como entrar na decisão contra um time cansado. Fato por si só não estraga nossos momentos. Lembro do corpo nu, sorriso e perfume. Dos cabelos ao vento, conectados, ouvindo sadê no quarto. E abaixo do umbigo é onde encontro teus lábios molhados. Não sou fácil, tua amiga já disse que além de fato, descendente aqui tem mais de 20. Vou fazer exatamente o que você gosta. Beijá-la pela frente e abraçá-la pelas costas. Gravidade não vai me segurar. Eu quero te amar sem ter hora pra parar. Vou fazer exatamente o que você gosta. Beijá-la pela frente e abraçá-la pelas costas. Gravidade não vai me segurar. Eu quero te amar sem ter hora pra parar. Joe Inco, TK Music. L'amour, quand il est fort, quand on fusionne, quand on devient un seul corps. Quand on se touche, je sens mon cœur qui bouge. Chaque refrain que j'écris, chaque mélodie hein. C'est l'amour qui grandit quand on s'embrasse. C'est mon cœur qui rebondit, perro. Au Brésil, c'est comme ça qu'on dit, mon amour est entier. Non, je ne fais pas dans les arrondis hein. Il a suffi d'une petite dose. Et je suis devenu addict, un premier posage. Une conversation basique, un premier regard. Suivi d'un feeling magique au premier toucher de main. On se tous les deux sentis fragiles, on a coulé tellement d'encre. Nos doigts sont devenus si agiles, des sentiments incontrôlables. De quoi finir dans un asile, une relation croissante. Le PIB de l'Asie, tu ensoleilles mes journées. Sophie d'avant, flamme en Flavie. Vou fazer exatamente o que você gosta. Beijá-la pela frente e abraçá-la pelas costas. Gravidade não vai me segurar. Eu quero te amar sem ter hora pra parar. Vou fazer exatamente o que você gosta. Beijá-la pela frente e abraçá-la pelas costas. Gravidade não vai me segurar. Eu quero te amar sem ter hora pra parar.